والله من ورائهم E Alá os está abarcando por todos os lados. Mas este é um Alcorão glorioso. Registrado em tábua custodiada.